Peraí, peraí, vai começar? Não, já tá gravando já. 3, 3, 2... Bart, Gabriela, silêncio. Produtos, produtos... Dos produtos. Tudo de novo? Tudo de novo? Você falou produtos 17 vezes. Mas essa era a ideia. Quem vai editar agora sou eu. Vou cortar, cara. Cortar, cara. Se eu não, você vem? Esse negócio de corintiano editar, eu não gosto. Eu já não gostava dele antes. Me trata bem, me trata bem. Então eles faziam a apresentação desses produtos cretinos, assim, cara. Não sei, fala assim, cara. Não fala assim. Não, tem uns que são bestas, cara. Deu um lag aqui, eu demorei. Pode falar, Cachê. Pior, a parte que eu mais dou risada nessa hora é quando o Perna fala assim, né? Aí você vira com a bunda e fala, oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Eu tava falando com o Perna em off. Quem é o Perna em off? Perna em off. Perna em off. É um russo. É o Perna em russo, cara. É o filho do Perna com o Zangief, né? Ei, que é aquilo? Parece um banana boat, cara. Depois você faz um... Aquela menina que queria... Lá na Garota do Fantástico, queria aparecer em todos os hot dogs, né, cara? É. O Nylon... Há duas versões pro nome Nylon, né? Um deles diz que... Cara, para tudo. Cara, o Zé tá tentando falar. Parece aquele bichona com uma sunga. Com nylon. Aquela cueca da Mulher Maravilha. E dançando, cara. Que isso, cara? Camuflada a cueca de nylon da bicha. Mas é nylon. Começando o primeiro episódio do ano do Tosco Chanchada Podcast, hoje nós vamos falar sobre produtos, no mínimo, bizarros, né? Sim, no mínimo. Exóticos. Eróticos. E afins. Não convencionais. E que fazem uma falta incrível na minha vida. Porra! Não sei como eu vivi, cara, sem esses produtos. Bom, aqui é Anderson Meira, vulgo Perna. E aqui é o Alemão. Aqui é o Hendrix. Paulo Mofo. Zé. Ritmo de festa. Participações especiais de Bart, Gabriela, Ronaldo. Acordo o véio pra falar oi também. Verdade, cara, seu nonô. Dormiu durante todos esses meses. Aliás, né? Seu nonô, como é que foi aí de Natal e Ano Novo? O quê? Hein? É comigo? Ó, chega de palhaçada, a gente vai pros e-mails e daqui a pouco a gente volta. Diz que 011-1406 e ouça a música do e-mail. I am Tosco Meio. Alô, criançada! Vamos ler os e-mails! Vamos ver quem mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Vamos ver quem mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. Mandou o e-mail pra mim. E agora, criançada, senta no colo do palhaço. Música. Começando mais uma sessão. Mais uma sessão, não. A primeira sessão do ano. A sessão de e-mails e comentários, onde a gente não vai ler e-mails e nem comentários, cara. Nossa, você é arrogante, filha da puta. Ui. Estamos aqui também com o Hendrix, né? Participando da nossa gravação aqui. Primeira vez aqui na leitura dos e-mails, que não tem. Não. É por isso que você veio, né? Mas por que, alemão, que não tem? Porque a gente gravou um episódio, né, no fim do ano, que seria o último episódio do ano, no qual leríamos esses e-mails, que foi do penúltimo episódio, certo? Certo. E aí, o que aconteceu com o último episódio? Deu pau no computador aqui, zoou tudo, mas esse episódio vai sair um dia. Um dia vai. Né? A gente vai vender ele como raridade no cara, eBay. Isso é gravação aí. É um Tosco Chanchada bootleg. É. Verdade, cara. Verdade, tá aí. B-side. Explicou certinho, cara. A gente vai ver mais pra frente qual é a utilidade que a gente vai dar pra esse último episódio. Estávamos com saudades. Muita. Oh, yeah. I love it. Vamos agradecer aí aos nossos ouvintes, cara. Todos? Todos não, né? Porque bom. Eu não tenho nem ideia de quantos são, cara. Ah, passa de 3. Eu acho, né? Eu tenho mais ou menos uma ideia de quantos downloads são feitos, mas quantos ouvintes... Entre nós três aqui, eu sei que tem pelo menos um que ouve. Que é o que é dito. E várias vezes ainda, né? O cara nem ri mais depois. Então, agradecendo aí a todos os ouvintes que mandaram mensagens no Twitter, que mandaram e-mails, que comentou no último episódio lançado, né? O episódio 25 sobre os defeitos das mulheres. Valeu pelo apoio. Muita gente aí acredita no trabalho do Tosco Chanchada. E isso pode ter certeza que é muito importante pra nós. E esse ano é o ano do Tosco Chanchada. Ui! Nossa, cara! Sentiu, né? É porque é cabala. Você tá fazendo cabala agora, né? Esse ano tem que ser o ano do Tosco Chanchada mesmo, porque 2012 o mundo acaba, né, cara? Então tem mais... a gente faz esse ano ser o nosso, a gente para e sai por cima. É verdade, para no auge, igual o Pelé, né? Oh yeah, that feels good. That feels real good. Agradecendo aí também a galera que apoia o Tosco Chanchada e vários podcasters que cedem o espaço. Ui. Pra divulgar o Tosco Chanchada. E agradecer também a todos os colaboradores, né, que mantém o Tosco Chanchada, cara. Olha só, hein? É a galera aí que contribui com conteúdo no Tosco Chanchada. Agradecer também a alguns ouvintes, cara, que eu esqueci de falar, que detectam alguns erros, às vezes, no layout, problema de feeds aí no Tosco Chanchada e avisa pra gente. E isso é importante pra nós, porque muitas vezes esse problema do feed, por exemplo, eu não tava sabendo o que tava rolando. Então, é importante aí que se você detecta algum erro aí, até quando você tá ouvindo o episódio aí, mande e-mails pra nós, né, pra tá reportando. A gente vai ler, né? A gente vai ler. É que esse não leu porque não saiu o episódio. E qual é o e-mail mesmo, alemão? É e-mail@toscochanchada.com. Ui. Tosco Chanchada esse ano, muita coisa interessante vai rolar. Não posso dizer nem metade, porque eu nem sei se metade vai acontecer, mas enfim. Não quero colocar o meu na reta. Ano de política, né? É, sabe como é que é, né? Mas uma coisa eu tenho que falar. A partir desse episódio, galera, é o seguinte. O espaço de comentários vocês usem e abusem pra interação até entre os ouvintes do Tosco Chanchada. A gente vai começar a ler nesse espaço aqui os e-mails que vão ser enviados pra gente. E detalhe, e-mails que acrescentem alguma coisa também, né, ao episódio, né? Se você tem algo a acrescentar aí, é interessante que a gente complementa aí o conteúdo do Tosco Chanchada, beleza? Isso aí. Se você quiser seu nomezinho dito no Tosco Chanchada, mande e-mail e não um recadinho. Ui. Ai, ai, ai. Oh, yes. That feels wonderful. Você pode mandar também mensagens de voz, né, através do Gtalk, ou gravar aí no seu computador aí uma mensagem em MP3 e mandar pra gente no e-mail. Siga-nos no Twitter. É isso aí. Hendrix, qual o Twitter de todos? Olha, eu não sei nem o meu direito, cara. Ó, agora, por favor, me sigam. Eu demorei pra fazer um Twitter, agora não. Eu fiz, agora tem que me seguir. Cara. Não diga isso pro Perna. Oi. Não, jamais. Passe o seu Twitter aí, Hendrix. Ui. Twitter de bêbado não tem dono. Rubinha, Well Punisher. Well Punisher. Well de Wellington, com dois L's e Punisher. De Punisher mesmo. Ah. Siga também o Tosco Perna. Siga também o Alemão, adoro falar de mim na terceira pessoa, que é Alemão TC. Siga também o Tosco Chanchada, Bruno Tosco, é Bruno Tosco, né? Bruno Tosco é o Bruninho. Zé Underline Tosco. Que é o Zé. Tem o Paulo Mofo com PH. Com Toscolau. Toscolau. Verdade, Duque. Quem não gostou desse nick, pega no meu pé. Tem também o da Gabi Jaloto. Tem também da Bia, né? A Beatriz com dois Zs. Shiro. É, ninguém consegue seguir ela porque não dá pra escrever. É, Beatriz com dois Z que ela deve estar dormindo, né? Beatriz. E o Mexerica Digital, que é o nosso querido Napa. É, mais conhecido como Fernando, né, cara? O nosso Rogério Skylab. O Dinho Ouro Preto. O Michel do Big Brother. O cara é igualzinho o Michel do Big Brother. Parem de mandar e-mails pro Tosco Chanchada. O nosso participante aqui não é o Michel do Big Brother, é apenas o Fernando, um cara muito parecido com ele. That feels lovely. Queria agradecer aí o Thiago, né, que mandou uma mensagem de voz pra gente, mas, Thiago, eu peço aí que você mande de novo, porque não tá dando pra entender quase nada aí daquilo que você falou, beleza? É, fale com a boca, por favor. Não fale com o cu, porque não dá pra entender. Quero agradecer os novos ouvintes do Tosco Chanchada. Agradecer a todo mundo que espalha essa tosquice aí pra meio mundo. E vamos que vamos, porque acho que a gente já falou demais, né? Acho que a galera quer ouvir o episódio, né, meu? Vamos que vamos, então. É isso aí, grande abraço. Valeu. E fiquem o quê, alemão? Ah, fica ligadinho, né? Droga, que lentidão! Meu navegador tá ruim demais! Droga, droga! A Microtoscosoft traz para a América do Sul o novo navegador para a internet. Toscrom! Toscrom! Com Toscrom você navega mais rápido pelo Toscurt. Acessa seus e-mails no T-Mail e carrega mais rápido o site do Tosco Chanchada. Vamos ao vivo com tradução simultânea para a cerimônia de lançamento do Toscrom com Toskill Gates. Good morning, boa noite, ladies and gentlemen. Cambada. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks e com o Atos Google tá dominando, se você não instalar o Atos Chrome, você não vai conseguir entrar mais em nenhum site. Ou instala ou se ferrou. Inclusive, o Corinthians está montando um grande time para esse ano. E provei a feijoada da Dona Palmeirinha. E tomei uma caipirinha. Que delícia. Good night. Bom Good dia night. A todos. And fuck you. Fuck you. E muito boa sorte. Instale já o Toscrom no seu computador. Ligue agora para o número que aparece no seu alto-falante e ganhe também uma fita cassete com aulas de como postar foto no Toscurt, mandar scraps para os seus amigos e também dicas de trapaça para jogar colheita feliz. Toscrom. Mais um lançamento Microtoscosoft. Você só encontra aqui no Tosco Chanchada Podcast. Uma das coisas, assim, que mais me intrigava, né, vendo essas propagandas desses produtos bizarros na TV, era o seguinte, cara, se tinha gente que comprava aquilo, cara. Olha, cara, se tinha gente que comprava, eu não sei, mas que me dava uma vontade, cara, de comprar, de ligar, só pra ver o que rolava ali, né? E tinha, na madrugada, alguns programas que mostravam o pessoal do telemarketing lá, atendendo ao vivo. Olha só, em 5 minutos já venderam 10 mil unidades do Papa Bolinhas. Papa Bolinhas. Ô, louco, você não teve você o Papa Bolinhas, cara? Você não lembra do Papa Bolinhas, cara? Não, não tive. Quando existia. Era um objeto, assim, um aparelhinho que parecia aquele saleiro. E na sua blusa... É, na sua blusa de lã, forma aquelas bolinhas. Então, pra você não... É, e tinha um comercial extremamente tosco, cara, que falava assim... Serve pra tirar catota também, não? É, catota? Limpar um pico, né? Pra tirar espinha, né? Você deixa tudo cair com os restos, né, de comida na barba, depois caspa. Você passa. Depois você passa. Dá pra ralar bolinha. Queijo também. Não, então, eu tinha um comercial muito tosco que mostrava a pessoa assim, está cansado de cortar os dedos? E mostrava assim, a pessoa cortando o dedo com gilete, tendo hemorragia, assim, cara. Chegou o produto, Papa Bolinha. Aí você colocava o Papa Bolinha na sua blusa e ele ia, tipo, é parador de grama, assim, ia é comendo as bolinhas. Da sua blusa. Cara. Eu não tinha blusa de lã, mas tinha vontade de comprar uma blusa de lã pra comprar o Papa Bolinhas. É. Agora, quantas pessoas você conhece que, tipo, limpa a blusa de lã com gilete, né, cara? No comercial, né, cara? Né? Ninguém mais usa blusa de lã também, né? Nem faz frio. Eu limpo blusa com gilete, é muito bom, cara. Aí. Porque ela não conhece o Papa Bolinhas, cara. É. Contra o frio? Você tira toda a lã do casaco, uma beleza. Mas aí a gente podia. Ah, eu acho. Nesse caso. Viu, Gabi? Nesse caso você podia usar a faca guinso, né, cara? Pra tirar as bolinhas. Aí já né? Faca guinso já é pra limpeza mais profunda. Não, porque, assim, pensando no comercial da faca guinso, tinha uma coisa que eu achava muito curiosa, é que mostrava os caras cortando uma barra de metal com a faca guinso. É, e depois mostrava cortando um tomate. É porque não perde o fio, cara. É, e é uma engenharia sensacional. Mostrava cortando uma bota. Cortando uma bota, né, cara? E não perde o fio, dá pra cortar um prego. Você pode? Por que você vai cortar o prego, cara? Por que você vai cortar uma bota? Tá aí, cara, tá aí um produto desses produtos bizarros que eu tive. Só a faca guinso eu tive. Só que uma coisa... Não prestava, cara. Então agora pegar o que a gente já tinha falado antes. Não, cara, ela não cortava uma coisa. Cortava nada. Não, a faca Guinness 2000 não cortava uma coisa só na face da Terra. Meias Vivarina. É verdade. Que não perde o fio nunca. É a teoria da antimatéria, cara. Você tenta cortar, cara, a faca passa, mas a meia continua inteira. E ninguém explica isso, cara. Você corta e não tudo. Corta. E a meia resiste a tudo, então... Sim. Porra, negócio seriam dois corpos ocupando o mesmo espaço. Foi baseado nisso aí, que esse era o T-1000, né, cara? Tipo, os caras passaram e reconstruía a meia. A faca guinso era tipo um sabre de luz apagado, né? Cara, e eu não sei porquê. Eu acho que a faca guinso não perdia o corte, porque ela vinha com mais umas 25, né? Uma pra você descascar laranja, uma, né? A faca guinso mesmo você não usava, cara. Uma tipo... só pra cortar laranja. É, uma só pra você abrir o peixe. Cara. Uma só, sabe? É uma aqui pra você abrir barrigada de peixe, sabe? Tinha até a faca pra cortar mal olhado, né? Cara, mas minha mãe teve um jogo de facas. Ela ganhou um jogo de facas guinso, cara, e eram facas boas, sim, cara. Então era do Paraguai, porque a original não prestava. Não. Aliás, cara, se a gente pegar os comerciais do 1406, tinha várias bandeiras lá de outros países, assim, cara. Sim, aquilo, sim, então sim. É mundial, cara, mundial a parada. Mundial mesmo, cara. Sabe? Não, o comercial vinha dos Estados Unidos, ele era dublado em português e em castelhano, né? Cara, as dublagens são um capítulo à parte ali, né, cara? Não, as Akiras já! O cara abria a boca e a voz vinha 3 segundos depois, não, assim. E é os depoimentos que eram legais, né, cara? Não, eu era um cara triste. Mas depois que eu adquiri o meu Wavetroner, né? Comecei a pegar mulher. Né? Esse é do Amber Vision. Isso, Amber Vision. Do Amber Vision que o cara falava assim: ah, eu saí hoje à tarde com o meu Amber Vision. Ah, as gatinhas olharam para mim. Cara, vocês lembram que tinha um aparelho que você colocava uma uma batata. E ele girava a batata e ia sair na casquinha daquele negócio. Vocês lembram? Verdade. Aí eles chamavam uma mulher que eles falavam que era uma cozinheira. Vamos ver que, competindo aqui, ó, quem corta mais rápido, quem descasca mais rápido. Nossa. Aí a mulher pegava a batata e cortava em cruz. Fazia assim, tac, tac. Olha o tanto que você desperdiça. Ele pegava um pedaço de batata e falava, olha o tanto que você desperdiça sem usar o produto. Era meia batata, era meia batata. Ah, uma vez, eu vi na 9 de julho, o cara com um aparelhinho pra tirar o suco de laranja, né? Rosqueava a laranja, assim, apertava e saía. Na torneira, assim, né? Você não perde as vitaminas nem as proteínas. Proteína? Não, laranja tem proteína. E os carboidratos? Você esqueceu de falar dos carboidratos da laranja, é, né? Então. Que absurdo, hein, cara? Mas é um produto que tinha toda a graça do movimento de fazer o suco de laranja. Todo movimento. Ah, olha só. Perde a prática do suco de laranja. Esse produto. Importante mesmo. Não, mas esses não só, que nem o Zé falou, das dublagens e tal. Tinha alguns produtos que na apresentação tinha plateias, né? Fervorosas. Empolgadas, fervorosas, assim. Ah, o cara entrava aqui, né, cara? Como se fosse um show, né? Todo mundo, yeah, yeah! E aí, era aquela dublagem tosca, um produto tosco e o desenvolvimento da coisa, pior ainda. Porque eu lembro de um, que é sensacional, que era o Auri Shield e o Auri Shine, pra passar no carro. Eu lembro, cara. Você lembra disso aí? Giz de cera? Cera. Não, tinha um negócio que você tirava risco, que era um giz de cera, então, né? Você comprava giz de cera e tirava risco. E nisso, o cara apresentava o produto assim como sendo antifogo, alguma coisa assim, né? Que não... Antitudo. Não inflamável. Você podia até jogar um fluido em cima que não ia danificar. Ele não queimava pintura, Não queimava pintura. Aí nisso, teve um cara lá, jogou fluido e pôs fogo. Veja, plateia, está pegando fogo, mas não está danificando a pintura. Aí vi um outro cara com um espeto e falava assim, então já que o fogo está aí, vou aproveitar fazendo um cachorro-quente. Ai, cara! E eram umas tiradas típicas americanas, assim, piadas americanas. Típicas, né? E nisso eu ficava 3, 4 horas seguidas assistindo os negócios, cara. Eu gosto de assistir, cara. Adoro. Não. Mas eles fizeram versões brasileiras desses programas agora, né? Tem o Woody, né? O Woody tem tá apresentando alguns. E um desses produtos, eles faziam metade o que vinha, né? Enlatado, assim. E a outra metade colocava pessoas brasileiras, né? E um deles era o Tele Santana. Caralho! O Tele Santana, ele fazia o comercial do... Bic, da não, Bic. Não. Deixa eu achar. Ah, não. Esse aí era o radialista lá. Bic! Instante Hair Plus. Ah. Instante Hair Plus. Que ele tinha aquela coroinha de careca, né? Então ele apertava o botãozinho, vinha o spray e aí depois aparecia aquela dublagem. Eu usei Instante Hair Plus, brotou o cabelo. Cara, eu lembro que tinha uma velha, assim, tinha um buraco, assim, uma falha enorme na cabeça. Um tiro assim, na cabeça. Meu, e ela... Cara, e ela começou a usar o Instante Hair, assim, cara, e parece que nunca mais acabava, assim, saca? Nossa, cara, que bizarro isso. Imagina, agora fazer uma piada infame. Já pensou passar Instante Hair Plus naquele fio de cabelo que cai na sopa? Peraí, pô. Que bosta, cara. Não. Uma coisa que eu sempre achei curioso, então alguém depois podia alguém tentar me explicar por que todo nesse comercial sempre tem a pessoa que se fudia e que se dava bem, né? Aquele que não usava o produto e o que usava. E sempre o que não usava era preto e branco o comercial, né? Tipo, quer ver? Por que a vida, quando ela é ruim, ela é preto e branca, né? Sempre assim, né, cara? Verdade, tipo, cara. Você reparou que sempre assim, quando aqueles comerciais de tipo. Tristeza, né, de 20 produtos em um, que era liquidificador, batedeira, forno, micro-ondas e tudo. Forno de micro-ondas. Num aparelho só. Sabe? Aí eu cortava pra uma mulher que vai abrir o armário pra pegar pra pegar uma forma e cai 15 coisas em cima da mulher, cara. Né? Uma forma. Uma forma. Caiu uma forma and grill, né? Eram bem dramáticas, né? As interpretações, né? Assim. Dramática. Da hemorragia lá. Mas elas conquistavam. Vocês acham assim que elas conquistavam, elas sensibilizavam alguém, cara, aquilo? Olha, ou era todo mundo ria? Será que só a gente que achava graça daquilo? Olha, dava audiência, cara. Na escola, toda molecada assim, pô, novo produto. Dava audiência, cara. Mas é que assim, ele tem uma dramatização que é pro público norte-americano. Não sei se lá que deve funcionar de uma maneira diferente da que funciona aqui, né? Cara, o que faz a gente pensar que os caras devem ser muito estúpidos, né, cara? Se os caras essas paradas. E tem medo, e tem medo de filmes em preto e branco. É. Né? Tem medo de trauma. É, cara. Ninguém viu o Touro Indomável. Eu me lembro no Auro Shield, porque o Auro Shield é o que passava no para-brisa, né, cara? Jogava meia lata de... O cara pegava um balde. De balde de lama. Com uma lama lá, cara, jogava tinta e... Jogava merda. Eles jogavam um monte de pombo em cima do carro, assim, ó. Jogava um mendigo, assim, né, cara? Um zumbi, né, cara? Cara, mas o mais foda é que o cara só batia depois uma mangueira lá, assim, com água, já... Tava brilhando. Perfeito, cara. Eu não lembro o produto, cara, mas eu lembro de uma das propagandas que tinha. E era, tipo, acho que era desses creme pra dar polimento na pintura do carro, né, cara? E que era uma parada assim, cara. Tipo, o cara tava era uma Ferrari, assim, que tinha vermelha. E o cara passava bombril no capô do carro, você lembra? Lógico. O cara passava bombril e tal, tipo, aí dava aquele corte, era outro carro, né, cara? Teve um assim que o cara também falava assim: é, vamos fazer uma experiência, vamos lá num desmanche, vamos pegar um dojão. Passava o Auri Shine lá no dojão. Ride, né, cara? Aí, tipo, comprei o dojão por $300 e vendi por 20 mil. Só de passar o produto lá no dojão desmontado, ele se transformava, parecia um turbo nele. Desmontado. O cara passava, o cara... Aparece uma roda. Não tinha motor na parada, de repente... O cara pagava $300 no Dodge e pagava 5 mil no Auri Shine, né, cara? Não é Auri Shine. Não é Auri Shine, é Stunt Pimp My Ride. Brasil, Rio de Janeiro, terra das Olimpíadas de 2016. A Tosco Chanchada Translations traz para o Brasil curso intensivo de inglês para ladrões Zé Pequeno. Zé Pequeno, caralho. Agora é Joseph Little, Itson. Itson é tá ligado. Hey! Aí, rapá, você que é um ladrãozinho de merda, desatualizado, a parada aqui é globalização. Se você não der um update, você vai passar fome nessa Olimpíada, rapá. Com meu novo curso, você vai aprender a roubar os gringos na língua deles. Itson, Itson tá ligado. É um método prático, fast e eficiente. Vamos ver aí um ladrão que vai roubar os gringos que não comprou o nosso curso. Solta aí. Aí, maluco, passa a grana. Sorry, boy. I don't speak Portuguese. Bye-bye. Bye-bye. Sorry, man. Aí, tá vendo, brother? Venda perdida. Cliente insatisfeito. Esse aí vai ter problema quando chegar na quebrada, rapá. Agora solta aí. O cara que comprou o curso de Joseph Liro e tá atualizado. Ei, Yankee. Send me your money, motherfucker. Now. Olha aí o puta bullet in your fucking head, man. It's on. Oh, ok, take everything, all money. Aí, rapá, é assim que se faz. Ladrão que estuda se dá bem na vida, rapá. E se você não tiver inteirado das paradas, você fica pra trás, só vai virar ladrão de chicken, tá ligado? Tá ligado? Você sabe que é It's on. Curso de inglês intensivo para ladrões Zé Pequeno. Zé Pequeno, caralho, é Joseph Little, rapá. Desculpa. Palavra errada, rapá. Desculpa, é sorry. E não pode furar faca guia. Cursos intensivos para ladrões, Joseph Liro. Adquira já o seu. Não sei se vocês se lembram, mas tinha o Pest Repel, cara. Que era um repelente... De peste. Que a galera colocava... Não. Em vez de ficar assim, ó, sai, peste. É um exorcista. Era um repelente eletrônico, porra. Era tipo um repelente eletrônico, que eu não lembro se era bateria ou se colocava assim na... Era um motor de óleo diesel. Né? Era um motor de óleo diesel que expandava o diesel. Ele, assim, ele emite ondas ultrassônicas. É porque ele falava que, né? O, sei lá. O que pica era fêmea. Então aquelas ondas lá... Peraí, que planeta é esse? Quem pica é a fêmea. É, o planeta é quem tem pica. Não, é. O pesquisador, sabe, da equipe que bolou, assim... Imagina, cara, é um... Uma estrutura muito forte, cara. Praticamente aquele veinho do Jurassic Park. Ele falava assim, não atrapalha em nada o seu dia a dia, mas é insuportável para insetos e roedores. Tinha roedores também, cara. Verdade. Não tem um hamster se você... Vai enlouquecer seu hamster. Mas é estranho, né? Porque se você parar pra pensar assim, eles criaram uma frequência de onda ali que tanto o inseto quanto o rato captava, mas o cachorro não, né, cara? Já pensou se dá uma pane? Tá isso, o cachorro pingando sangue, assim, tremendo. De repente você pensa que espanta só inseto, aí de repente você escuta um barulho estranho, você olha lá na frente, tem um elefante na frente da sua casa. E tem um outro aí de frequência. Tinha um comercial sensacional, cara. Sonic 2000. Nossa. Era do Mega Drive. Não, esse é do Mega Drive. Não, o 2000 já era do PlayStation. Um aparelhinho que era tipo um ponto eletrônico, colocava no ouvido e você... E falava assim, você consegue ouvir até... O cair de um... Alfinete. Verdade, cara. E aí, o comercial, verdade. Só que tinha uma restrição. No comercial falava assim, e atenção, não é extremamente proibido ouvir conversas alheias atrás da porta. Ou seja... É incrível. Você compra um produto desse... Verdade, né, cara? Não, na verdade, você compra um produto desse pra ouvir o alfinete cair, né, cara? É, a função... Essa é a função principal. As costureiras compram muito. Opa, caiu meu alfinete. Cadê o meu bagulho? Imagina assim, cara. Você tá no Pacaembu vendo jogo de futebol, né, cara? Pessoal, peraí, caiu no alfinete. Lá em casa, né? Lá em casa. Peraí, gente. Ah, meu alfinete caiu. Peraí que eu tenho que voltar pra casa. Você ia passear num palheiro também, né? Cara, eu me lembro que tinha um aspirador portátil, que eu não me lembro o nome agora. Master Sux. É que eles... Até água, né, cara? Suga até parafuso. É verdade, cara. Tem um no filme aí, do último filme do Sacha Baron Cohen. O Bruno. Que Bruno. Ele coloca o Master Sux no saco. Então, bolinhas, né? As bolas do cara. Credo, cara. Ele usa como um masturbador. Tem que socar na bunda, né, cara? Aí já dá um prolapso no filho da puta. Mas assim, muitos desses, inclusive o Master Sucks, né? O Master Sucks. Não, que a versão do Bruno é o Master Sucks. Sucks. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Cara, eu fui no mercado e tem aqueles sucos em pó, né? E eu vi um, que tava escrito Sucks mesmo, cara. Suco Sucks. S-U-K-S. É a marca do suco. E é uma delícia. É Suco Sucks, cara. É uma delícia, Suco Sucks. Não. Aí você chega... Uma vodka ali, ó, manda pra aí dentro. Aí você chega cansado do trabalho, né, cara? É. Todo fudido ali, senta... Ó, mulher, faz um Sucks aí, bro. Ô, mulher, vem cá fazer um Suco Sucks pra mim. O comercial pode entrar aí nos produtos. O cara fala assim, Sucks. Esse suco. E o Sucks. Voltando. Sim, depois de, né, faz toda... Você falou aí do Master Sucks. Sim, né? E outros produtos que a gente discutiu aqui, dá vontade de brincar com aqueles negócios. Porque eu lembro de quando eu era criança. Quando eu era criança, eu achava muitos daqueles ali... Eu acho que a coisa mais divertida era você espalhar pipoca. Com a faca, né, cara? Você espalhar pipoca. Porque você via o cara cortando bota, cortando umas coisas assim, que você tinha vontade de experimentar essas maluquices, assim, né, cara? Esconder o irmãozinho, pega a mesma vivarina, coloca um irmão num pé, outro irmão no outro, pendura, assim. Né? Parecia uma mortadela, né, cara? Um pernil. Mas os suco de mandioca também, cara, que eles fazem lá. No... É o Master Suco. É Master Juicer. É quase é igual. Master Juicer. Meu, quem que vai fazer um suco de mandioca com não. casca? Não, não, mas aquele eles produto... misturando também. Não, não, não, não, não, não. Suco de mandioca com laranja deve ser uma delícia. Não, não, não, gente. Não, a mandioca no comercial é só pra mostrar a potência do produto. Tanto que quando eles fazem um suco de mandioca, embaixo aparece escrito. A mandioca não crua... A mandioca... É, a mandioca crua pode ser tóxica. Aparece escrito embaixo, cara. Verdade. Mandioca com manga faz mal. Dá câncer essa merda, não pode. E aí aparece, tipo assim, o Hulk de bengala fazendo... fazendo ok, né, cara? Deve ser legal colocar um peixe lá dentro, né? E teve alguns produtos também que ficou praticamente na internet, só assim, não teve uma grande divulgação. Eu me lembro, esses dias eu vi um, cara, absorvente de sovaco, cara. Tô louco, cara. Que bizarro, cara. Nossa, cara. O cara colocava um elástico assim no sovaco, assim, e tinha realmente, parecia um absorvente... com abas, é, esses enormes aí, né? Com mão. Manga. Com manga. Ah, isso aí tem um apresentador famoso aí que usa. O Gilberto Barros, que ele é... Pega aquela ele, pizza ele coloca mesmo, é. Ele é gordinho e tal, tem gordinho. Esse problema de sudorese. Olha só. Uma pessoa culta, né? Não, não, não pode falar gordo. É, não pode falar gordo. Na cartilha. Não, não, não, não, não. Naquela cartilha que saiu. Naquela cartilha que saiu do politicamente correto lá, é pessoas com exposição física aleatória. É alternativa. Alternativa. Um dia ele acorda. Um dia ele acorda com 36 quilos, no outro dia com 70, né? Não, não. Puta, acordei gordo. É igual a bosta. Não. O professor Aloprado. Professor Aloprado, ele acorda é igual aquelas, cara, é igual aquelas comunidades que tem no Orkut. Hoje eu acordei meio, não sei o que lá. Hoje eu acordei meio gordo. Cara, tem aqueles produtos japoneses também que ficou na internet, né? Aquele que a Gabriela comentou em off aqui, que parecia um desentupidor de pia, cara, que o cara apoia dentro do busão. Mas falando em ônibus, esse do sovaco seria ótimo pros ônibus em São Paulo, cara. Porque eu pego ônibus 8 horas da manhã e o pessoal tá fedendo. 8 horas da manhã já fedendo? Cara, tá voltando da balada. O cara acordou quatro? Voltando da balada. Tá voltando da Augusta, né? Aquela pizza que não dá pra 8, dá pra 12, né? A pizza. Nossa, cara. Cara, tinha um professor meu de geografia que ele tinha umas pizzas violentas. Ele podia usar isso aí, cara. Gostava. Ó, oh, cara, o professor que sempre gostou. O apelido muito, dele mas... era. Tinha umas pizzas violentas, hein? Cara, de produtos japoneses, tem um que eu vejo na internet, assim, que é tipo aquelas lanternas masturbatórias também, né, cara? Com o formato da... Assim, aí tem a Silvia Sente e o formato dela. Aí tem as... Ah, tem do Hello Kitty, né, cara, disso aí. Como? Tem o formato do corpo da mulher? Não, não, tem o formato... Da vagina. Da vagina dela. Tem uma orelhinha um pouco mais pra cá. Nossa, então, se é o tamanho da vagina da Silvia Sente, é grande pra caralho, hein, brother? É um holofote, né, cara? Não, mas eu queria saber, porque tem a luz, cara. Você pode usar mesmo como lanterna. É, cara. Imagina. É mania de vagalume, cara. Mania de vagalume isso aí. Só uma pergunta. É penetrável ou é só bibelô ali, enfeite? Não, não, não. Não, não, não. Aparece um gif, né, do cara colocando lá, tipo, oh, imaginando aquele balãozinho, a cara da Silvia Sente e ele lá, assim, pra cima e pra baixo, É típico da raça mesmo, né, cara? É. Chame, né? Eu não sei como essa porra não solta bosta, né, cara? Você aperta não embaixo de feca o negócio. Cara, tá aí, ó. Tá aí um produto, né? Pros adeptos da coprofilia, né, cara? Da escatologia. Por que não inventar uma máquina, cara, que produz merda? Eu já vi, cara. Essa merda... Ó, eu era... Tem umas bonecas que fazem isso. Você dá uma papinha pra... Não, tem... Porque tipo assim, ó. Você põe da net no negócio. Não, tem... Cara, ó. Eu já vi. Eu já vi. Passava na televisão. É época de festa de criança, essas coisas assim, né? Então eles fazem muitos comerciais de brinquedos. E tinha um chamado Cocolito. É verdade, cara. Nossa, cara. O comercial era assim, dentro do elevador, todo mundo fazendo aquela cara, ixi, o que aconteceu? Aí de repente era bonequinho, assim, mas tipo, pedia como... o negócio? É, a intenção acho que era essa. Puta, ah, isso coloca aí um batom na graça de brincadeira. Não, isso é que é comprar merda, né, cara? É, não, era, e pior cara. Que isso, cara, eu já vi um fanzine que eles ensinavam a fazer um sketch de... pra quem não gosta de merda, tá ligado? Então, era assim. Fazia com vômito, né? Uma bombinha, colocava aquele batom garoto, né? E introduzia na outra pessoa. Que aí outra... isso, cara. E outra ia lá e comia. Então, quer dizer, satisfazia o desejo dela de estar comendo merda, mas não era merda. Ah, cara, ser humano é isso aí, cara. Ai, cara. Coloca da net e lúdica. Foi o que eu falei uma vez aqui no outro programa aqui, que eu, uma vez eu tive vontade de aloprar mesmo. Entrar no banheiro, passar um yo-yo creme assim, depois na hora que entrasse a galera, aí galera, tô muito louco, vou comer <Tô comendo merda. risos> Só pra ver a reação da galera. Ainda, né? Podemos pensar no assunto. Podemos, não, aí ele erra o box. É. Aí ele erra o box e chamar. De verdade, assim. Sabor novo. Percebi que os caras investem bastante em nomes, né? Por exemplo, tem o varredor elétrico residencial Swivel Sweeper Flex G2. Como é que é? Como que é? Caralho. Cara, e não é só isso. Fala rápido. Fala três vezes rápido. Lembra daquelas vassoura feiticeira que tinha? Ah, sim. Ah, limpa carpete lá, né? É aquilo lá, só que é uma versão moderna. Ela é elétrica e tal. E a geração 2. Sabe qual é a grande diferença da geração 1? A geração 2 tem o incrível ponta do cabo emborrachado. Cara. Oh, isso evolução, sim. Evolução, é, não, é um produto digno de upgrade, né, cara? É. Ah, e outra coisa que eu percebi estudando esses mais modernos é que os atores agora, os atores aposentados, né, atletas, fazem parte muito. Inclusive tem o George Foreman, né, que lançou poucas versões do George Foreman Grill Jumbo. Cara, acho que o George Foreman ganhou mais... Não, é uma versão. Eu tenho todas aqui, você quer que eu fale? Tem todas. Fala lá. Tem o George Foreman Grill, o George Foreman Grill Jumbo, George Foreman Grill Família... George Foreman Super Jumbo, George Foreman Outdoor Grill Super Jumbo. Caralho. George Foreman Grill Família Transport, George Foreman Inox, George Foreman Jumbo Inox, Chapa e Grill, Família Inox, George Foreman Família Large, George Foreman Mega Grill e o Champ Estufa. Aí, cara, isso, esse cara? É o último... Não, esse George não é o que tem a gavetinha de pão em cima, o Champ Estufa? Não, é acho verdade. Você é. Vai fazendo o bife aqui embaixo e em cima tem um vidrinho que você coloca o pão pra esquentar. Aí a hora que você vai comer é um soco no teu estômago. Agora, a minha maior decepção com todos esses grills é que todas as casas em que eu fui que tinha esse negócio aí, eu ficava olhando a gavetinha de gordura pra, eu ver, também, se, pra ver se saía aquele, putz, aquele então... copão de gordura. Cara, os caras faziam 15 bifes, sem olhar, tava nem o fundo sujo daquele negócio. Tipo, não escorria gordura de porra nenhuma, cara. Eu começava a ficar triste, eu falei, puta. E aí, o que, que eu imaginava? Essa porra não tá funcionando direito, eu vou engolir toda aquela gordura. Melhor fazer na frigideira. Espátula pra tirar o... Como é que é? Hoje é dia de George, né? Essa que é a chamadinha, não é? Na hora que ele vai apresentar lá. Hoje é dia de George! Pô, tem uma história doida desse negócio do George Foreman Grill Jumbo aí. Eu tava assistindo um reality show do Hulk Hogan, sabe? E esse grill aí era pra ser do Hulk Hogan, cara. Não era do George Foreman. E tipo, o mesmo empresário, era o mesmo empresário pros dois. Aí o empresário chegou. Ó, tem esse grill aqui que a gente quer fazer com o seu nome e tem essa linha de shakes. Aí você quer fazer qual? Ele falou assim, eu quero fazer os shakes. Aí ele reclamou. Mano, tipo, ó, tem 100 milhões de lata de shake na minha casa e o George Foreman tá ficando rico de novo. Cara, mas se você fosse lá no início dos anos 80, se você conseguisse voltar no tempo, no início dos anos 80, virasse pra alguém lá e falasse assim, em 2000 e... no final, né, 2007, 2008, o George Foreman vai ser vendedor de grills e vai ser entrevistado no Brasil por uma mulher chamada Ana Maria Braga. Nossa. Foda, né, imagina um fã do George Foreman, puta boxeador, cara. Porra, e podia ter, tipo, a churrasqueira do Maguila, né, cara? No, e apareceu o Maguila no final falando, eu a garanto. Na laje, né, cara? Ele fazendo a propaganda, tudo na laje. Você vai comprar com buca de feijoada do Magui. Filha da puta, vem comprar aqui agora, vazarinho. E comprando agora, você ainda leva meu CD de pagode. Né? Magui e os maloca. Magui e os maloca. Que foi? Maguila e os maloca, cara. Que isso? E não diga quanto você vai pagar, porque você recebe também a fita de VHS do Maguila lutando com o Holyfield. caindo duro. Igual um saco de batata. I could not believe. Instant Hair Plus comes in 5 natural colors. One just right for you. Vocês já viram aquela propaganda da escada Super Ladder Telescopic? Foda, cara. Boa, boa, boa, tiver boa, uma escadinha, boa. Parece até que é útil, né? É uma que vira um andaime. É, isso aí mesmo. 8 formatos. Eu tem tava... um que faz um Z, que você não sabe o que você usa. Não serve pra nada. É muito da... Parece as paradas da Acme do Coyote, cara. Transforma o negócio. Tava procurando sobre essa escada na internet, achei um vídeo de um cara lá das Américas, lá, fazendo propaganda desse daí, né? Olha o cara fazendo a propaganda. É muito fácil de operar. Aí uma mulher do lado, né? Aí ele... É só apertar os botões. Veja como se faz. Os dois botões de uma vez só vez. É só apertar e soltar. Aí ele aperta, né? Ele aperta, mas o negócio fica meio torto. O meio dele começa a afundar, assim, né? Você vê que não travou, sabe? Aí ele fala assim, ó. Pronto. Tá travado. Firme. Vou te dar um exemplo. Aí a mulher... Tome cuidado. Falando alguma coisa. Harold, né? Aí, não, é Harold. Harold. Aí ele começa a subir. Aí ó a frase de efeito do cara. Digamos que eu tenho que subir em lugar muito alto. Ah, vá, né? Pra que você criou uma escada? Por isso eu comprei uma escada, né? Apesar que você compra uma escada pra pegar um negócio na hack. Aí ele fala assim, ó, é só subir, é muito seguro e durável. Aí a mulher fala, Harold, você está me assustando. aí ele apoia assim, mais ou menos no meio, que ele fez tipo um andaimezinho, né? Ele apoia no meio do andaime e dá aquela baixada. Aí ele fala assim, agora sim está travado. É verdade. A mulher faz, uou. Vida, né? Aí ele falou assim, agora tá fixo no lugar. Aí ó, ele vai andando pra frente, cara, ele cai de boca no chão, o negócio dobra, ele cai de cara no chão. Nossa, que beleza. Aí corta a cena na hora e mostra um cara operando ela em outro lugar, assim, meio que uma gravação, né? Aí a mulher, meu Deus, você está bem, Harold? Aí ele, na verdade eu não tinha travado. Você tem que travá-la, quando você está travado é seguro. Aliás, a quantidade de fails que você encontra no YouTube desses produtos inovadores. Recentemente o repórter da BBC lá não quebrou o celular inquebrável, vocês viram isso? Verdade, cara. Vocês viram isso? Os caras lá, tem uma empresa inglesa, né, que criou um celular lá que, meu, o cara falava, você pode tacar isso aí do 10º andar, ele vai cair no chão, não vai quebrar. E mostrava o cara tacando, sabe-se lá de que andar, o celular caía no chão, ele pegava o celular e continuava funcionando. Depois ele colocava o celular dentro de um aquário, ligava pro celular, o celular funcionava. Aí o repórter da BBC falou, olha que interessante, não quebra, não sei o quê. Deu duas vezes com o negócio na mesa, o negócio rachou, cara. Nossa. Programa ao vivo, cara. Ele deu duas vezes assim com o negócio na mesa, dali do programa, quebrou no meio. Nossa. Cara, aconteceu uma parada parecida com essa aí, naquele Shoptime, aquele cara lá, o... Ciro Bottini. O Bottini, né? Mas Bottini! Ai, puta que pariu, Bottini, né? Eu sou um idiota e falo assim, né? Você me ajuda? Cara... Ele parece o Vini. Ele parece a Marília Gabriela. Cara, ele arremessou um celular lá. Não, não quebra tal. Cara, aí ele jogou, era que a câmera fixou no celular. Tinha assim, cara, tinha uns pedaços, cara. E aquele Dr. Ray lá que lançou uma linha de produtos agora, hein? Eu, inclusive, eu tenho todos aqui, quem se quiser é que eu leia. Dr. Ray, cara? Dr. Ray é o Dr. Hollywood, o cirurgião. Ah, é? Da cinta, né? Que ele fez uma cinta lá. É isso, não, ele fez a bermuda sexy shape Dr. Ray, a bermuda slim Dr. Ray, body fit short control Dr. Ray, body fit total control Dr. Ray. Firm Control Dr. Ray, Push It Up Body Dr. Ray. Push It Up? Puxerão? E o Slim Top Dr. Ray. Basicamente são o mesmo produto. Só muda a cor. É um, outro é amarelo. É tudo bermuda de academia, sabe? O negócio é que vocês vão ter mulheres mudas, entendeu? Start spreading the news. Entendeu? Apelou, perdeu, Gabriel. Ele fica pedindo meu metabolismo. Mulher perfeita! Me Nicolau Style. Com Amber Vision, as formas se destacam e você consegue ver longe com mais nitidez. Uma invenção que vem na cabeça, assim. Fazer tipo um sapato anti-sujeira. Porque você sempre compra um tênis novo, é normal você sair e pisar bem na merda do cachorro, né, cara? É, com teflon, não, né, cara? Não, bota então, um teflon então, na sola, assim, cara. Não é, não teflon, é? E tipo assim, não, tipo assim, você pisa, aí depois você vai tirando a porra. Ah, é só passar um filme ali antes de sair, né? Passa o plastiquinho, né? Ah, cara, plastiquinho. É tipo plástico filme, tá ligado? Amarra uma sacolinha de mercado no pé, assim, antes de sair, né? Passa Aurishield no seu tênis. Aurishield. Verdade. Passa Aurishield no tênis. Tem algumas invenções que elas nasceram, assim, meio que sem querer e se popularizaram, né? Por exemplo, relógio de pulso, né? Até o final do século XIX não existia. E o Santos Dumont, pra poder mexer nas invenções dele e ver as horas, ao mesmo tempo, né? Pra saber, pra controlar o tempo do dia de trabalho dele, ele pediu pro Cartier pra amarrar no couro o relógio que ele tinha. Era até um relógio feminino maior, assim. Pediu pra ele colocar uma pulseira. O cara tava na França, né, irmão? É, né? E o Santos Dumont conseguiu trabalhar, né, e controlar o tempo dele sem precisar parar o serviço dele pra ir atrás do relógio, etc, etc. E depois dessa invenção, o negócio foi se popularizar no século XX. E uma outra que nasceu por acaso foi do Velcro. Assim, agora, não sei. É ele verdade. Falou Velcro. Velcro. Velcro. Então, aí eu li em um lugar, não sei se isso é verdade, mas que foi patenteado, quem criou isso aí foi um brasileiro. Chegou uma mulher. E que ele vendeu até lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil o pessoal não botou fé nessa invenção, achou que não ia pegar. E lá nos Estados Unidos compraram, o cara ficou rico. E a invenção é de um brasileiro, que ele andava aqui no meio do capim e grudava aqueles carrapichos. Praga de égua, chama. Então o cara teve a ideia de bolar algo que, ao invés de amarrar, você grudava e tinha uma boa sustentação, assim. Eu não sei se é verdade. Alguns produtos que hoje são populares na casa da gente foram criados pra uso de astronautas ou pra uso de soldados em guerra, né? Como, por exemplo, tanque de guerra, né? O LSD. Metralhadoras, o né? O LSD. Não, miojo, por exemplo, né? Oh, verdade. Oh, o tiozinho que inventou miojo morreu há pouco tempo agora. Vai, né? Foi 2007? Isso. Não, foi... Pobre seu miojo morreu. Né? É do Karate Kid, né? O seu miojo. Na verdade, o miojo foi inventado por um industrial japonês no início do século XX. O senhor miojo. O senhor Nissin. O senhor Nissin. Que queria... Ele queria um produto, ele mexia com... trabalhava com massas, e ele queria criar um produto que ajudasse a matar a fome da população local ali que... E rápido. Exatamente, matar rápido a fome. E a ideia deu tão certo, porque era um negócio tão fácil de fazer e tão barato, que depois acabou se popularizando. Agora, tem um outro, você falou, não sei se é verdade a questão do velcro, tem uma outra história que... Duas velcro. Versões que eu conheço, velcro. Que você vai inventar. Do light do nylon que foi um tecido inventado dos palhão, é o palhão que ele criou. Palhão. Fala logo, porra. O nylon foi um tecido inventado na... na Copa de 70. Na Copa de... Pelo Zagallo. Pelo Zagallo. Pelo Zagallo. Ele é o único tetracampeão do nylon. Caralho. Porra, que isso, Henrique? Pera aí. Oh, porra. Vai, Zé. Caralho. Há duas versões pro nome nylon, né? Uma diz que o tecido tem esse nome porque ele foi... Ele foi ou não foi, porra? Fala logo. Você não sei. Opa. Ô Zé, você vai concluir? Vou tentar, né, cara? Mas então não vai. Consigo, cara. Nylon, Zé, vai. Tá. Eu dizia que era aritmética. Há duas duas versões pro nome nylon, né? Um diz que por ter sido uma invenção de um norte-americano e de um inglês, as iniciais de Nova York e Londres, né? Daí nylon. Mas há uma outra versão, que essa eu acho mais curiosa, que os soldados americanos ganharam vantagens na guerra contra os japoneses, porque eles passaram a usar tecidos mais leves, tecidos feitos à base de nylon. E dizem que a sigla nylon vem do inglês, né? Now you lose old nipponics, né? Tipo, agora vocês perderam os japoneses velhinhos. Então, porque os japoneses estavam comendo miojo. É verdade. Por falar em marca, você falou do Nissin, que inventou o miojo aí, e o filho dele também se tornou um grande construtor de carros. É o Nissan. Hoje é festa lá no meu AP. Ai, que pariu, cara. É. E algumas outras invenções também que não pegaram em sua época e foram pegar há muito tempo depois. É, agora que inventaram a pilha, eles pegaram. Na época não pegou, depois... Não, então, eu li também que o CD foi criado no final dos anos 70 e o pessoal não abriu mão da fitinha cassete, nem do vinil e tal, e saiu de linha. É mais style. É, então, e só naquela virada dos anos 90 e tal, é que eles resolveram investir pesado mesmo, assim, e aí tiraram, principalmente no Brasil, né, acabou o vinil, acabou a fita. Não, baratear o custo, né? É, mas então, cara... Mas na época que foi lançado, não pegou, cara. Não é, cara. Os caras inventam um negócio, mas não sabem o que serve, sabe? Ao inventar um negócio, você vai chamar CD, mas pra que serve, eu não sei. É igual o cara que inventou o pneu. O cara inventou o pneu e fez um balanço. Olá, pequena criança. Você tem um sonho, não é? Quer ser ator, não é mesmo? Mas a falta de talento e incompetência falam mais alto? Estou certo? A solução pode estar mais perto do que você imagina. Curso de Interpretação Cigano Igor. Você não entende mesmo, não é, Dana? Você que não entende. Eu entendo sim. Entendo, por exemplo, que se o tempo voltasse, você não fugia mais de mim. Com o curso de interpretação Cigano Igor, você pode se tornar um grande ator sem sair de casa. Adquira agora mesmo o primeiro dos 97 fascículos do curso completo, que vem com uma fita VHS com dicas do próprio Cigano Igor, além de uma roupa de cigano lindíssima. E preste atenção! Se você disser que conheceu o curso através do Tosco Chanchada, você recebe um brinde. Uma pauta com todas as 14 falas do Cigano Igor na novela Explode Coração. Curso de Interpretação Cigano Igor. Aprenda com o mestre. Você não entende o que é passar a vida inteira amando uma mulher que seus pais escolheram pra você. Que você não sabe direito como é. Nunca vi o rosto. Tem um outro produto aqui que eu acho sensacional. Iscas Bandiomino. Que é, cara? Vocês lembram? Cara, eu não sei pra que serve, mas o nome é o melhor de todos. Bandiomino. O cara vai pescar, ao invés de usar a isca orgânica, ele tem lá todos os simuladores. Tem iscas que emitem frequências. Emitem frequências. Emitem. Tem um que acende pra pescas noturnas. Peixe cego. É verdade. E no comercial falava assim... No comercial fala isso. Uma isca que faz barulho pra peixe cego. Essa aí, ela acende a luz e ainda fala assim, né? Caminhe para a luz, caminhe para a luz. Aí o cara pesca um submarino. Yellow submarino. O ruim dessa isca aí do peixe cego, você pega muito cobra cego também, né? cara, tem um... Iscas Banjo-Mino, volta no nome, cara. Cara, mas ó, aí o cara falava assim... Ainda vem com um banjo para você. Não, então, porque o cara sempre falava assim, não diga quanto você vai pagar, porque você recebe também 3 sapos banjo para pesca no pântano. Cara, sapo? Imagina um banjo feito de sapo, cara, de coisa. Sapo banjo. Sapo banjo, eu lembro da banda. Para pesca foi inspirado no 1406 aí, do Isca Banjo-Mino. Nossa. Então, aí tinha vários comerciais, tinha uns que o cara pescava o mesmo peixe 10 vezes, colocava num aquário gigante assim, ó, tá vendo? Isso aqui simula o inseto não sei o que, aí o peixinho lá comia. Aí depois ele jogava de novo, comia. Acho que o peixe falou assim, pô, meu, muda, né, meu? Me mata, alguém me mata. Não, você vai conversar com o pessoal mais antigo que pescava assim, tá na beira do rio. Não pode falar tipo, nada. Tudo quietinho. Aí vem não o cara que fica banjomino que solta som. Não pode acender o cara andando na estrada, o peixe pula na vaca. Praticamente vegetar na frente do lago e ficar esperando aquela porra daquele peixe pegar a isca. Aí você joga a isca banjomino e ela dá... Pum, na água. A isca cai dizendo Jerônimo. Você joga a isca lá e quando o peixe morde, dá só um alarme. Pé, pé, pé. A isca olha pra cima e fala, pode puxar, né? Eu tenho, eu acho. Um tio que, tipo, ele fazia uma gororoba pra peixe. Massinha. Uma massinha. Mas que é leite condensado. Ah, até eu comi, né? Eu vi ele fazendo, eu falei assim, cara, eu vou experimentar essa porra, cara. Confira comigo no replay! Vou experimentar essa porra. Naquela porra. Porra. Vou experimentar essa porra. Vou experimentar essa porra. Vou experimentar essa porra. Quando eram jogados redondos do segundo tempo, 43, meteu o bacalhau pra dentro. Gabi, gostou? Da porra. É. Certeza que era leite condensado. É. Tipo, ele colocava aquelas paçoquinhas redondinhas. Ovo de codorna. É, não. Cabeloaba, né, cara? Você pegava o peixe e vinha com o pinto duro, assim. Pra que você vai fazer isso pra peixe, cara? Você botava isso na ponta da vara, a vara de... A vara subindo. Você pegava tudo pra pescar. E daí você ia lá, você não pescava nada. Só poluía o rio. Tipo diabético no rio. Tipo, ele ia lá pescar o dia inteiro. Ficava lá com 2 lambari, né? Pra assar na churrasqueira. Compensação, tanto de varejeira que eu... Beleza. Eu experimentei a massinha. Uhum. E era boa. Isca mandiopan, já foi? Mandiopan era bom, cara. Eu comentei tanto mandiopan, cara. Aí tinha um outro também que tinha plateia, cara, que era o Abe Trainer, que aparecia assim, Academia Fantástica de Tony Little. Tony Little. Era um cara grandão, assim. O cara grandão. O Tony Little. Era um ligado, cara grandão. Cara. Tipo, é o John apelido Pesce, Fail, é, né, cara? É o John Pesce. Isso que era engraçado. O cara era muito musculoso. Só que o cara falava assim, você vai ter que comprar. É o John Pesce, cara. É o John Pesce. Eu, motherfucker, get the motherfucker. É o John Pesce, cara. Cara, é o John Pesce dos bons companheiros, cara. Ele falando assim, é igual esses programas de auditório que não tem música, não tem nada e o pessoal tá no fundo dançando. Então era a mesma coisa. Chegamos do bolinho. O pessoal falando assim, você vai conseguir, você vai emagrecer, você vai ficar forte, você vai não sei o quê. Filha da puta. Cadê meu toleiro? Não sei o quê. Só faltou gritar gol no final, né, cara? Gritar gol. E o pessoal atrás fazendo Abe Trainer, assim, né, cara? Então... Como é que é o nome daquele tiozinho que era também halterofilista, que velhinho foi fazer comercial de suco lá? É o Michel Serdan. Isso, cara. Esse também desenterra a turma. Cara, tem um outro produto que eu achava sensacional também, que é o Smart Mop, o último nome em esfregão. Nossa, cara, e era um desperdício de comida, cara. Aí aparecia aquela plateia, né? Aí o cara falava assim, olha... Se você tem muitas crianças em casa que eles sujam, vamos fazer a demonstração aqui. Aí virava 1 litro de leite, uma cartela inteira de ovos. Quem de vocês fazia uma meleca. Um litro de leite dentro de casa? Então, não, eu apanhava. Se eu fizesse isso aí, meu, agora você vai trabalhar. Não. Agora minha mãe conseguia limpar com o meu corpo, né? Ela catava o moleque e esfregava no chão, assim. Foi então, sua mãe que barrou você e seu irmão? Foi, é. Como é que é, cara? Não, conta aí, cara. Agora eu quero saber. A história é boa. Eu e meu irmão, Não, e, assim, aquela briga, brincadeira, assim, meu irmão é um pouquinho mais novo que eu, a gente devia ter 5 e 7 anos. Mas obviamente que o irmão é maior que ele. Claro, claro. Todo mundo. Não, é... Aliás, a natureza moleque... é perfeita, né? E a gente jogando videogame, assim, e brigando pelas coisas mais idiotas, por exemplo, naquelas versões antigas do Street Fighter, que os dois não podiam escolher o mesmo personagem, brigava ver quem ia ser o Ken, por exemplo. Ficava uma porradaria, porque, né? Quem vai ser o Ken? Quem é o homem da primeira base? E a gente começava a se xingar na sala e dar porrada, não sei o quê. Aí minha mãe foi calmamente até o guarda-roupa, pegou 3 cintos, juntou eu e meu irmão, fez um abraçar o outro, amarrou, assim, na altura dos ombros, na altura da cintura e na altura dos pés, um de frente pro outro, e falou: vocês vão ficar uma hora em pé, abraçado um com o outro, aqui no meio da sala. Nossa. Pra aprender a ser amigo. E ó, se eu voltar aqui, se eu estiver apoiado na parede, só fica mais uma hora. Nossa. Fica uma hora, juro por Deus, uma hora, em pé. Mesmo se eu soltasse os braços, você ia ficar grudado de cara com o irmão, entendeu? Caralho, cara. Uma hora em pé, no meio da sala. No final, já tava zoando meu irmão, enfiando dedo na orelha dele. Aí sim, viramos amigo. Né? Dedo no cu dele. Toma, Superman! É. Toma! Ai, tá vendo? Tá vendo? Nada como treinamento nos campos de concentração nazista. É verdade, cara. Não é isso sim, né? Parede, tem que ficar em pé. Mas eu não matei meu irmão por causa disso, sabe? Foi por outros motivos. Assim. Aí pra limpar aquela lambança, o cara vinha Smart Mop. E era um... tipo uma vassoura, assim, com... é, com aquelas flanelas. Uma vassoura com uma flanela que abria, era picotada, assim, cara. Parecia aquele dragão... Parecia uma vagina gigante. Eu tenho medo também, cara. Ele devia umas bucetas esquisitas, cara. Aí o negócio abria, ele passava... E aí torcia e ficava limpo, cara. Lavou também. Aí a mulher fala assim: eca, que nojo. Pra finalizar a minha lista de produtos que eu acho sensacionais, canetas Penelope Pen. Cara, essa era foda, cara. Primeiro, a dublagem dos caras, acho que os caras colocam na velocidade 78, né? Porque fica assim, sabe, você não ouve, cara, direito. A parte que você entende, é porque não interessa. O cara coloca assim, você consegue escrever de ponta cabeça. É. Tipo, se você for o cara, né, que pintou a Capela Sistina. Não, então. Gente, não. Zoar assim, né? Fazer bigodinho no... Não, deixa... Isso aí tem uma explicação. Esse é um daqueles produtos que a gente fala que foi criado pra uso ou bélico ou, no caso, pra uso de astronauta. Essas canetas esferográficas normais, elas funcionam porque a tinta sofre o efeito da gravidade e desce até o... Sofre. Desce até o chão. A esfera. Desce até o chão. Isso, exatamente. A tinta vai quebrando até o chão. Postando um negócio em vácuo. Eu não sei qual é exatamente o sistema, mas era um problema pros astronautas que, no espaço, sem gravidade, eles não tinham como usar canetas esferográficas. Então o governo americano investiu milhões e milhões de dólares pra criar uma caneta que não precisasse da força da gravidade pra funcionar. Questionados os cientistas americanos do porquê de criar essa caneta, uma vez que eles podiam usar lápis, eles falaram que sabiam que a partir da tecnologia gasta, dos investimentos gastos pra fazer aquela caneta, eles criariam muitos outros produtos que seriam depois utilizados na casa da gente. Né? Por então, exemplo? Não sei. Só que apenas Le Pen também serve de dardo. Porque o cara pegava uma tábua de bater carne, falava assim, veja a ponta, é super forte, tacava assim, cara. Pá! Cara, isso aí mata uma pessoa, cara. Os caras furavam latinha de cerveja com a caneta. Então mata uma pessoa isso aí, cara. Já pensou? Você fala assim, atravessa o pescoço. Cara, o nome é ótimo, né? Pênis Le Pen, né, cara? Já pensou um pênis? Pênis Le Pen, né, cara? E a tinta? Pinto, né? A tinta é feita de extrato de energia volátil. O governo americano sempre dando boas ideias para serial killers. Você tá falando dessa questão dos norte-americanos. Por exemplo, tudo que a gente usa de aparelho sem fio aí foi criado pros astronautas utilizarem. Nessa tecnologia sem fio, que a gente usa hoje em controle remoto, em videogame, em uma série de outros produtos, foi criado pros astronautas poderem manipular ferramentas nas naves, tudo, e depois... Tipo uma motosserra lá na nave, né? Pra quê, né? Um cortador de grama lá da nave também. É verdade. Cara, tinha uma que era um cinto de utilidades, Batman, só que o cara colocava latas de cerveja, cara. Já viu isso? Me interessou. O problema é que isso aí serve pra país mais frio, né, cara? Mas a gente colocar um cinto cheio, a última vai estar um inferno, né? E qual que era daqueles travesseiros Contourpillow. Por que que não roncava, né? Porque você viu que eles, a pessoa que usava aquilo não roncava, né? Inclusive, era pra ser usado com um outro colchão, que eu não vou me lembrar o nome, mas o comercial mostrava um trator passando em cima do colchão. É aquele colchão assim, que tinha bolinhas magnéticas. Exatamente. Aí trator parava de funcionar. Mas por que que a pessoa não roncava? A posição do pescoço? Apertava o pescoço? Ah, não encaixa nunca aquilo. Eu não sei que a cabeça... Qual a cabeça que eles mediram ali? Esse negócio de magnético... Vocês lembram quando virou moda usar aquela pulseirinha magnética? Ela tinha só sabona. Sabona. Sabona. Sabona. Lembra? O Santos usava um pequenininho no dedo. Né? No dedinho. E aqueles chinelos? E aquele verde. Tava verde. Lembra daqueles chinelos que eles vinham com pequenos ímãs que você colocava dentro do chão? Isso aí pra travar a porta de banco? Eu acho mais engraçado que a porta do banco só trava quando eu saio. Quer dizer, você pode entrar com armas, mas sair você não pode. Você, não pode. Você mata todo mundo. Essa aí foi instalada por um português. E um grande produto que é o aumentador de pênis. Eita, cara. É. Cara, aquela bombinha assim, cara. Alguém já usou aqui? Alguém conhece? Aqui, alguém que já usou? Não, mas eu vi... O braço da pessoa deve crescer, né? Porque o cidadão fica ali bombando, né, cara? Não, mas tem umas que são elétricas. Tem elétrica. Cara, depois veio o bombeiro pra tirar. A minha pergunta é, qual é o risco do cara usando aquela porra lá, gozar dentro do negócio? Você imagina se o cara tá ali fazendo sucção, de repente o cara goza ali dentro. Mas qual que é a parada? Você tem que, tipo, bombear? Não, eu acho que é tipo... Não sei como funciona. Eu acho que é tipo um aparelho de pressão. Na verdade, ela tira o ar, parece, dos corpos cavernosos, não sei. Sei lá, alguma coisa assim. Caramba, cara. Tem isso aqui? Eu tenho isso. Eu tenho isso. Corpos cavernosos. Não, ar, ele vai ficar puxando. Formigando, tipo, fica pinicando. Você falou de colchão e depois os caras fizeram um sofá também. Inflável, né, cara? Você chega. Isso eu queria ter, cara. Isso eu queria essa ter. Colchão, você liga o motorzinho ali do lado, de repente, em poucos segundos. É um Transformer, cara. É, o colchão legal. E o sofá? Você carrega o sofá numa mochilinha, cara. Aí você bota ali. Aí você esvazia, a hora que te dá aquela dor de barriga, você pode encher de novo, vai virar uma privada, entendeu? É. Eu fui ver umas kitnets em São Paulo que não cabia eu dentro da kitnet, né? Não, é super espaçosa. Tem uma sala. Então tem o air mattress lá. E nessa sala tem uma portinha que tem um banheiro, na portinha que tem uma cozinha na portinha. Na sala tem tudo. Tem um ralo. É, tem um ralo.